descida, condições visuais, não há tráfego para informar, frequência livre aqui no Quebec Serra. Está autorizado o seu início de táxi até a interseção Papai. O controle faz a modificação na sua saída para efetuar curva direita após a decolagem da 17, perfil da saída da El, Leda, depois voar direto à posição Sagaz. Cara. Reporte para ingresso da 17, o Papai Vitor Hotel. Então, isso foi o 982, passando uma milha para o externo, com a pista no Zega Vista. Gente, continua a aproximação, guarda autorização de pouso, gol no 982. Seguindo a aproximação, guarda autorização de pouso, gol no 982. O passaria do 9809 decolou os 46, chame controle em 1208, um bom dia. 208, obrigado, bom dia, 9809. Papa Vidro Hotel, está autorizado o ingresso na pista 17, prossiga até a cabeceira via pista, reporte alinhado pronto, Papa Vidro Hotel. Okay. 1982, cheque o trem, pouso livre 10, vento 140 graus, com 10 nós, gol 982. Autorizado pouso, pista 10, gol 982, pode aproximar o vento novamente? Forma 120 graus, com 8 nós, 8 nós em intensidade. Okay, copiado, obrigado, 982. Papa Romeu Charlie Alfa Oscar, vê se mantém a 3.000 pés, 1-0, nomeia ajuste, chegada à malha. 3.000, 1.016 na chegada à malha, Charlie Alfa Oscar. Mantenha, guarde instruções para decolagem, Papa Vitor Hotel. O 982, solo aos 48, ao livrar à direita, chame solo frequência no 219. Solo 219 ao livrar, agora no 982. Alfa Juliette, portão 05. Solo gol 1073. Solo gol 1982. Livrou. Alfa Juliette, portão 05. Juliette, pro portão 05. Gol 1982. Solo Salvador. Bom dia, gol no 073 na Famato, Mike, para qual é a autorização? No 073, autorizado Porto Seguro, 340, perito 50. Decola da 10, curva direita, na Dael, Leda, após direto. Controle 1208, aciona 5576. A partir de agora. Ok, então incremente descendo 100 inscrições até 3000. Ok, incrementando, cadê a rota? 136, para o Golfo no 073, tá. 073, tá correto, chama o pushback estacionamento. Papa Vitor Hotel, vento 150 graus, com 04 nós, tem decolagem autorizada, pista 17, Papa Vitor Hotel. Vitor Hotel decolou 5-1, chama agora o controle frequência 1208, um bom dia. 208, bom dia. Lançamento no 04-304. 304 no 04, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque. 430, arma. Zip 5221, vai passar um 50, chama o centro em 1288, alterno 260. 288, 260, obrigado. Charlie Alfa Oscar, desse mantém a 2000, está livre LS, informe localizador. 2000, livre LS, reportaremos estabilizado. Passaria do 9809, voe direto Conquista da Presente. Direto Conquista, 9809. Papá Tango, Papá Vito Hotel, vetoração radar para evitar tráfego, curva à direita na proa 280. Direita 280. Caso de falha de comunicações, após cruzar o nível 190 nesta proa, está autorizado reassumir a navegação na proa de Sagaz. Ok, após o 180, proa de Sagaz. taxi 24 a bordo, 350, altera confirma, 3304. 3304, cumprir com fim, pode confirmar o resto? 184 a bordo, 350. 3304, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1895, altímetro 1096. 760. Sierra Bravo, Charlie Bravo, just 1 minute for copy, sir. Standing by for Sierra 760. Charlie Alfa Oscar, complete final ILS, chame a torre 1895. 1895, Charlie Alfa Oscar. Questões de iniciar de imediato, seguindo aí o setor, direto para o setor sul. Luz fora do solo, vento 160 graus com 62 nós, Guardião 02. Torre Salvador, bom dia, seu Papa Romeu Charlie Oscar, estabilizado na final. Charlie, Papa Romeu Charlie Alfa Oscar, ciente do tráfego. Continue a aproximação, reporte marcador externo, vento 150 graus, 10 nós, Charlie Alfa Oscar. Charlie Alfa Oscar. Para posicionamento, voo 1073, está no gate 3. 1073-03, autorizado, chama táxi. Para o solo. Gente, direto agora para o litoral sul, agilizando o cruzamento da final da 10. Qual o tempo estimado de voo? 40 minutos. 40 minutos, gente. Aguarde transferência de comunicações, Guardião 02. Controle 128, Guardião 02. Controle Salvador, Cordial, bom dia, Guardião 02. Salvador, bom dia, prossiga. Guardião 02, decolado do Pátio do Graé, pro Açul, linha do litoral, para patrulhamento de Salvador, demanda 40 minutos. Sente, ajuste o 90 no meia, mantendo-se em condições visuais na escuta, Guardião 05. Confirma, 02? Recente do patrulhamento, mantendo 500 pés em condições visuais, o Guardião 02. 500 pés, condições visual, o Guardião 02. Passarido 9809, passa nível 150, chega o centro em 1288, alterna 260. Centro agora 288, alterna 60, obrigado e um bom dia. Bom dia. Prato travado, Tiara Fosca. Livre pouso, pista no zero. Ciente, livre pouso, pista no zero. TAM 3304, observe o tráfego na curta final, um Learjet após a passagem ali, mantenha no 03304. Max 760, ground. Cargo Luke 760, ground. 760, go ahead. Sir, I'm trying to contact the flight plan to your flight plan, the center, but they don't have, right? So I'm calling them and I ask you to wait because I'm calling them and trying to find our flight plan. Okay, we are standing by, Cargo Luke 760, thank you. 3. Livre táxi, na hotel vai chamar a torre 118-95, qual o plano B? 2. No meio, quando na hotel, torre 118-95. 9. Direito, 219, bom dia. 22 a bordo, 4 horas e 26 de autonomia, terminando com Confins. 4h26, Confins, qual o PLB? 22. Voo 1073, taxa direita via Índia. O ponto de espera da 10, torre 11895, altímetro 10016. Pode ser 1095, 06. Charlie Lima, X-8760, na red, você copy? Salvador, Oceaner, 6250. 6250, continue a aproximação no 0130 graus, 89. Israel, Delta Alpha Echo Lima, and then Lima Echo Delta Alpha, and then Echo Uniforme Delta Echo Sierra. Departure Control 120.8, Scott 5025. Galaxy 760, Air Bravo, Johnny Bravo, Galaxy 280, via Uniform Zulu 44. Departure runway 10, after departure right turn, Delta Alpha Echo Lima, then Lima Echo Lima Delta Alpha, Echo Uniform Delta Echo Sierra, departure frequency 08, squawk 5025. Let's confirm the departure after Delta Alpha Echo Lima, could you say again? After Delta Alpha Echo Lima, it's Lima Echo Lima Delta. No, sir, it's Lima Echo Delta Alpha, and then Echo Uniform Delta Echo Sierra. Lima Echo Delta Alpha, Echo Uniform Delta Echo Sierra, Cadillac 77. That's correct, so I'm ready for setup and push. Call ready, 77. Para o táxi, Oceaner 63, 11, 4 horas e 10 de autonomia, alterna o Galeão, 167 a bordo. 6311, táxi via parte 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 11895, altímetro 1096. Pátio e Alfa, ponto de espera 1895, 1096, Oceaner 6311. Papa Romeo, Charlie Alfa Oscar, me escuta? Confirmado, o senhor devia ingressar naquilo, então agora o senhor vai ingressar na Juliette e contornar e ingressar na pátio 3, ali onde está 747. Afirmativo, tá, o senhor vai para a guarda deve estar, então eu vou pedir para o senhor guardar antes da Juliette, vai dar passagem de uma aeronave da Oceaner que já iniciou o táxi, após autorizado cruzar o pátio 1, já conhece o caminho até estar? Gente, após o Oceaner autorizado cruzar pátio 1, Lima, Mike, Quebec, chama na Quebec. Salvador Guardião 02. Chega 02. Já passando no cocô de Simbra, agradecendo aí, retornando para o Lindo Litoral. Gente. Cruzamento, chame solo novamente, 1219. É, faz cruzamento, chame solo 219. 6250, solo ao 05, libere pista direita, chame solo, frequência 1219, Oceaner 6250. Pé direito, 219, Oceaner 6250. Essa é a Lefa, 3304. Salve, Salvador. Bom dia, é o T3663, tem informação Mike do 08, autorização para São Paulo Guarulhos. 3663, Guarulhos. Só um minuto, corte. Salvador, Oceaner 6250 de novo. Oceaner 6250 ingressa na Alfa, Juliette, portão 02. Fica tendo tráfego da Força Aérea agora, tá ingressando na Alfa. Alfa, Juliette, 02, Oceaner 6250. 3663, Guarulhos, autorizado no 340, Perzulu 16. Decola da pista 1-0 com curva direita na Dael Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5536. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Amperitudo 1-2-6, decola 1-0, supera a curva direita da Dael Leda Bridge. 208, motor de saída 5536, ao transporte em posição 3663. 3663, confirmando nível 340. Afim, nível 340. Correto, chão, puxa o equipamento. Alô, o Olympus 03, tá na alfa. Pacientes do Olympus, autorizado o ingresso na Juliette, contornar o pátio Índia, com ponto de espera da 1-0, chama a torre 1-1-8-9-5. Ok, autorizado continuar com o destaque, chamar a torre 1-8-9-5, ponto de espera. 073, decolou 07, chame controle 1208, bom dia. 208, bom dia. Ponte espera da 10, pronto, bom dia, chamaram 6319. Bom dia, Lima, tem cabeceira no 06319. A Lima tem no 06319. 073. 3409, eu vou no 073. Papa Romeu, Mike, Papa Lima, bom dia. Para a Petrolina, um no meu pé, decola da 1-7 com curva esquerda no corredor forte. Controle 1-2-0, decima 8, aciona 0-1-2-1. Afirmativo, só confirma o pátio? Na base, sim, só não copiou o meu pé também. Sim, chama a torre 118, décima 9, 5, Mike Papa Lima. Papa Romeo Charlie Alfa Oscar, ingressando agora na Lima, assim que ingressar na Quebec, chama a torre 118, 9, 5. Sonar, reporte para o táxi, Mike Papa Lima. Prossiga, Mike Papa Lima. Isso, chamou a torre, prossiga. Livre acionamento, afirmativo, reporte pronto para ataque, Mike Papa Lima. M3 1-1, decolada 1-0, chama agora o controle 1-2-0-8, bom dia. 208, bom dia, até daqui a pouco. Tchau. Controle Salvador, boa. Bom dia, Xanar 6319, cruzando 1510, perfil da El, bridge. 6319, sub e mantenha 360, saída da El, vigilância. 360 na Dael, poderia o Valdeira estar presente? Autorizado da El. Da El, 6319. Então 3304, passa 150, chame o centro, 1288, alterno 260. 1288, 260, bom dia. Charlie Alfa Oscar, está autorizado o cruzamento da pista no 7 e táxi até está Charlie Alfa Oscar. frequência até o corte de motores. Charlie Alfa Oscar. Bom dia. Salvador, é o 3663, estacionamento, portão 08. É o 3663, autorizado, puxa, portão. Estacionamento, 08, 3663. Limpos, 03 ali, mantém. Coluna 073, passa nível, vai passar nível 180, chame Recife na frequência 125 decima 1. 251, gol no 073. Mike Papa Lima, prossiga. Está presente, saindo com proa norte, Mike Papa Lima, curso fora do solo, vento 130 graus 8 nós, Mike Papa Lima. Olimpo 03, livre decolagem 110, 110 graus, com uma dúzia nós, Olimpo 03. Salvador, Gono 397, formação November, bom dia. Gono 397, bom dia. Congonhas 360, VP Zulu no meio, autorizado. Decola pista no zero, curva direita, série da El Leda Bri, controle 120 da